O quê? Tá ao vivo? Ao vivo? Ao vivo! Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, ao vivo aqui em nosso canal do YouTube, Verdazo 1914. Pessoal que está falando de longe aí, um grande abraço a todos. O Donegal tá falando de Londres. E daqui a pouco, já comecem a mandar um abraço aí, que se tiver estagiário de abraço aí, ele vai anotar todos os abraços. Quem quiser fazer pergunta, faz pergunta, que o estagiário das perguntas vai anotar. Se ele tiver aí. Se ele não tiver, a gente dá um jeito. E use o superchat. O superchat, sim. O superchat a gente responde na hora, ou o mais rápido possível. Desde que ele não interrompa muito o raciocínio, né? A gente acaba de falar e responde na sequência qualquer superchat que apareça. Superchat que vai subsidiar. Hoje tem, hein? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de cerveja. E retomando uma grande tradição do Periscatos, aliás, o Periscatos começou com muita cerveja. A gente vai voltar a essa tradição de fazer os periscatos de sexta-feira com cerveja. Então, espero que vocês também estejam com suas geladas a postos, assistindo ao periscatso. E vamos passar uma hora divertida falando de Palmeiras com a inspiração de General Luiz Felipe Scolari, que acaba de chegar. E eu tenho coisas muito legais para falar sobre o Filipão, mas coisas também não tão legais. Mas eu espero que vocês entendam, porque eu quero propor ideias para vocês pensarem. E talvez nem sempre vocês gostem do que eu vou falar, mas eu acho que é interessante pensar a respeito. Muito bem. Vamos começar pelo jogo de ontem, né? Nossa senhora, tem nego já mandando aí pioca. Tá bom, cada um, né, com a sua. Vou mandar abraços para o pessoal. E o problema é que eu acho que não tem estagiário de abraço. Então, vocês que querem abraço, vocês, no final, naquela parte final, vocês começam a pedir, aí eu já vou replicando, tá? Porque agora não dá. Tá? Porque senão, vou parar toda hora para mandar abraço e não vai dar certo. Tá certo? Então, vamos começar pelo jogo de ontem. Resultado bom. Então parem de achar que foi ruim e cornetar porque não ganhou o jogo. Ontem foi chatíssimo no final da transmissão que nós fizemos, eu e Bruno Zaniolo, lá do barco Ouviu 358, que fica na rua Padre Chico 631, que é de onde transmitiremos também o jogo de domingo contra o América Mineiro. Pessoal desesperado porque empatou com o Bahia e perdeu um pênalti. Tudo bem, agradável não é, né? Você empatar tendo perdido um pênalti aos 30 do segundo tempo. O Diego Camargo disse que eu me contento com pouco, não é pouco. É você que é mimado. Hoje tomei cerveja, hoje eu tô sem coleira, amigão. Hoje falou, vai tomar na lata. Então é você que é um mimadinho. Porque empate fora de casa. Mata-mata, é bom resultado, sim, senhor. É bom resultado, sim, senhor. Um abraço pro primeiro superchat da noite, o do Fernando Tonato, que se tornou padrinho há pouco tempo. Seja bem-vindo, viu? Mais uma vez. Mas hoje com cerveja, vocês olham lá, vocês falam, vocês levam. Então, a geração videogame, a geração Nutella, a geração mimados, né? Geração Neymar, eu acho que não tem nome melhor que a geração Neymar. A geração Neymar, ela não admite nada que não esteja de seu agrado. Então ela esquece que tem três resultados possíveis no futebol e que tudo bem que o Palmeiras é mais forte que o Bahia, mas esquecem que o Barcelona empata com o Alavés. E eu já falei tanto isso aqui, né? Mas como a audiência é rotativa, isso acontece com todos os times grandes, viu? Contar isso para vocês. E o resultado seria ruim, de fato. Eu estaria bem pouco satisfeito se tivesse acontecido o que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro. Mas aconteceu no mata-mata. É, pode fazer falta? Pode. O Palmeiras pode tropeçar em casa e ser eliminado pelo Bahia nos pênaltis, ou até perder o jogo e ser eliminado direto? Pode acontecer. Mas isso poderia acontecer também, poderá acontecer, mesmo se o Palmeiras tivesse ganho. Se o Palmeiras ganha de 1-0, pode perder 2-0 do mesmo jeito. Então o que que vocês estão, sabe? É um jogo de 180 minutos, estamos na metade e agora a segunda metade é na nossa casa. Então, uma coisa é você empatar fora no mata-mata, é ótimo o resultado. Outra coisa é você empatar fora com um time bem inferior no Brasileirão. Que aí sim, são 3 pontos que deixam de ser ganhos, 2 pontos jogados fora teriam sido. Aí sim, era motivo para a gente ficar bem puto da vida, como ficamos quando, no jogo contra o Fluminense. Que era jogo para ganhar e não para perder. Teve uma pergunta no final da transmissão ontem. Que foi se eu estava satisfeito com o resultado. Não, ele perguntou se eu estava satisfeito. Ponto. Ele não falou com o resultado. Você está satisfeito? Não, satisfeito eu não estou, porque eu sei que podia ter acontecido mais. Mas é longe de ser o fim do mundo, longe de ficar dando chilique. Empate fora, não e 0-0, sem a regra do gol fora. Então, um empate excelente. Se não tivesse o gol fora. Eu ia falar, puta, esse empate aí não é tão bom quanto parece. Mas não tem a regra do gol fora. Então, pro Bahia eliminar a gente, ele vai ter que ganhar da gente aqui. Se empatar, vai pros pênaltis. E nos pênaltis a gente tem, eu acho que tem mais chance que o Bahia, né? Ah, chegou o estagiário aí. Depois vocês me avisam aí quem que vai pegar a pergunta, quem que vai pegar abraço, tá? Me deixem saber aí o que que vai rolar. Equipe de estagiários. O Tonato, ele já faz a primeira pergunta, eu vou responder, porque ele fez o superchat. Ele pergunta se a torcida é muito sem noção. Na minha opinião dele, o Bahia não é tão pior que o Cerro, e caso o Palmeiras empate com o Cerro lá, acho que a galera vai comemorar o resultado. Então, a torcida é isso mesmo, a torcida tá muito Neymar, cara, sabe? Muito mimada. Empatou com o Bahia. Ah, meu, puta, que saco isso. Eu fico pensando nessa molecada na época da fila, como que ia se comportar. As redes sociais deixaram o mundo chato demais. Mas chato demais. A culpa não é das redes sociais, a culpa é das pessoas. As pessoas sempre foram chatas. Só que elas não tinham redes sociais para mostrar essa chatice. Não é agora. Na verdade, sempre aconteceu, né? Não é a geração Nutella, a geração Neymar, é a geração redes sociais, que agora tem por onde mostrar a chatice. Agora, a minha geração, se tivesse redes sociais na época, também ia ser chata pra cacete. Isso aí é coisa. Seres humanos, somos seres humanos. Ah, mas a torcida do Palmeiras, todas as torcidas, vocês já experimentaram sair da bolha e ver um pouco o que que as outras torcidas falam do time deles? É chato pra cacete também, é muita chatice. Então. Eu acho que no fundo a gente tem que aprender a viver nesse mundo novo que está aparecendo agora, essa nova forma de todo mundo se comunicar ao mesmo tempo, todo mundo com duas, três telas abertas ao mesmo tempo. É um mundo diferente, é um mundo novo e um mundo chato, chato demais. Então a gente tenta ser menos chato. Toma uma aqui, né? Com licença. Para ficar menos chato, né? Então eu gostaria muito que o pessoal que tá aqui que não viesse com chatice, porque se vier com chatice, puta, ainda que eu tomei umas ainda, bicho, eu vou cortar tudo. O Rambo não chegou ainda, né? Daqui a pouco o Rambo chega, ó, é para cortar todo mala que aparecer aqui hoje. Hoje eu não tô a fim de nada. Hoje só tô a fim de me divertir. Hoje vocês viram que o negócio vai ser legal. Vamos em frente, rapaziada. Vou falar do jogo. O jogo ontem acho que merece algumas pinceladas. Quem acompanhou a transmissão que fizemos ontem, eu e Bruno Zaniolo, não vi muito. Depois que eu parei para pensar sobre o jogo, eu não vi nada muito diferente do que a gente já falou ontem. O Palmeiras foi forte no começo, tentando já abrir o placar, tentando sair na frente para assustar o Bahia. Para se impor e falar, ó, Bahia, aqui é o Palmeiras, tá? A gente tá sem técnico, A gente está meio que tentando se achar aqui ainda, mas continua sendo Palmeiras. Então fica na sua aí. E por pouco, por muito pouco, o Palmeiras não abriu o placar. Teve chance com o Dudu, teve chance com o Deverson. Se o Deverson faz aquele gol de bicicleta, eu queria ver vocês aqui. Não, eu queria muito ver vocês aqui. Teve outras chances, né? Teve algumas chances. Um abraço pro Dionísio, meu amigão que tá aqui prestigiando a live. E é like, né? Boa, Marco Cirino. Like, tem que pedir. O idiota não pede, né? O idiota aqui. Dá like. Joinha. Já deu joinha aí, animar de teta? Joinha. Então o Palmeiras tentou, no começo, imprimir um ritmo forte, jogando muito verticalmente. E assim, a diferença, mas monstruosa em relação ao time do Roger. É impressionante como o comando técnico faz a diferença. Então tem muita gente que fala, ah, técnico hoje é motivador, é tudo igual. É nada. Dois jogos, a diferença absurda do jogo contra o Fluminense para o jogo contra o Paraná e para o jogo de ontem. E, aliás, o que teve gente cornetando o Paulo Turra, porque, segundo eles, o Wesley fez o time jogar maravilhosamente bem contra o Paraná. Porra, a diferença do time do Bahia pro time do Paraná é gigantesca. Acho que, né, é impossível que vocês não tenham notado isso. Quem falou isso, eu não acredito que não consiga ter visto a diferença entre o time do Paraná e o time do Bahia. Um abração pro Rogério Cruz, que acaba de fazer um superchat e apoiar nosso trabalho. E aproveito para falar para o pessoal ficar padrinho, né? Não só apoiar no Superchat, mas também se tornar padrinhos e conhecer todo esse pessoal aí, os estagiários. Aliás, vai ter evento dia 26, tá? Dia 26 de agosto, aniversário do Palmeiras. Evento dos padrinhos, pizzada. Vai ser bom. Aliás, pizza tá na moda, né? Palmeiras cansou. E o Bahia também deve ter feito uma boa leitura do jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras ainda é muito fácil de manjar. Então o Bahia fechou os arcos para que as flechas não pudessem ser lançadas. Na prática, a gente viu o Bruno Henrique muito marcado, o próprio Felipe Melo, que sempre arrisca aqueles lançamentos muito marcado. Quando tinha a bola, não tinha moleza em cima deles. E o Moisés, além de marcado, muito mal, né? Numa noite horrível, o Moisés. E não saiu, ou não saíram, os lançamentos precisos para a velocidade do William, para a velocidade do Dudu, ou mesmo para o pivô do Deverson, né? O Deverson pode ser lançado também à distância e fazer a parede para quem vem de frente, né, para o lance, preferencialmente Bruno Henrique ou Moisés. Isso não aconteceu. A partir dos 30 minutos, o Bahia começou a ter mais a posse da bola. E o Palmeiras esperou. O Palmeiras esperou e falou assim, uma hora eu vou encaixar um contra-ataque. E encaixou o contra-ataque, só não encaixou o gol. Mas o Palmeiras teve chances de partir em velocidade. Teve uma no segundo tempo com o Arthur, né, que acabou causando pênalti. Teve lance com o Dudu. Mas não encaixou. Finalizamos mal. Quase os caras fizeram gol contra também, teve isso, né? Importante falar da presença dos laterais, tanto Marcos Rocha quanto o Diogo Barbosa, com muito mais liberdade. Não entendi e não concordo com as críticas ao Diogo Barbosa ontem. Aliás, o pessoal ficava xingando o Diogo Barbosa, ficava xingando o Daronco. O Daronco pintou certinho ontem. Sabe quem apitou mal ontem? O Voaden. O Voaden roubou o Palmeiras. Com a câmera, com o vídeo na frente, na fuça dele. Maldito. Então, perdi o raciocínio. Eu começo a tomar cerveja, tá vendo? Me ajudem aí. Isso acontecia muito no Periscatso antigo, né? Eu sempre perdi o raciocínio por causa da cerveja. Os laterais apoiando muito bem, característica do Filipão. O Diogo Barbosa jogou bem, apoiou, fez ótimos cruzamentos. O pessoal parece que esquece que o Diogo Barbosa fez ótimos cruzamentos. Eu não sei por que que pegaram no pé do Diogo Barbosa. O que que ele fez de errado ontem? Esse Diogo Barbosa não dá, jogou bem. Então ficam julgando o cara pelo que supostamente ele fez antes. Ele não fez realmente um bom ano e tem dois motivos para isso. Se tem uma coisa que me deixa puto, é quando eu estou explicando a minha opinião, não que ela seja verdade, não que ela seja, né? Mas eu tenho opinião e eu explico por quê. Aí vem o animal de teta, o dromedário maldito, e fala: tá passando pano. Eu não nasci para passar pano para ninguém, não, cara. Sabe? Não nasci para passar pano. Eu tenho as capacidades para fazer coisa mais qualificada do que passar um pano. Então, ou você respeita a minha opinião aqui, ou você sai. E se você não sair, eu te tiro. Eu tô falando para todos que vier escrever merda aqui, tá? Isso hoje, isso em todas as transmissões, tá? Não é obrigado a concordar, de jeito nenhum, mas é obrigado a respeitar. Eu obrigo a respeitar. Se não respeitar, eu tiro. É para isso que eu serve ter meu espaço, né? Para alguma coisa tem que servir. Então, o Daronco pagou pelo derby. Tava sendo xingado. O que que ele fez de errado ontem, o Daronco? Apitou certinho. Até as faltas que foi ali do lado da área, eu acho que ele apitou certo. Foram falta. Então, muito chata a torcida, muito chata. Vi muitos pontos positivos. E a torcida querendo que o time desse um baile no Bahia, jogando completamente diferente do que vinha jogando desde o início do ano, com o técnico comandando por joystick lá de Portugal, ele comandando ali o Paulo Turra, né? Hoje, na entrevista, o Filipão, inclusive, falou que deixou o Paulo Turra agir sozinho. Até certo ponto, acho que até acredito nisso. Mas xingando o Paulo Turra, cara, xingando o auxiliar que tá ali quebrando um galho, que não é técnico. Se ele fosse um puta técnico, ele já seria, estaria treinando aí, time da primeira divisão. Ele é auxiliar, cara, sabe? É um cara que tá pra auxiliar. E sendo xingado, é muita babaquice da torcida, é muita babaquice, cara. Juro por Deus, eu não me conformo. Aí eu escrevo que a torcida é babaca e o time joga mal. No dia seguinte, ou uma semana depois, aí vem o cara no Twitter. Então quer dizer que a culpa é da torcida? A capacidade do animal de teta de fazer a relação entre causa e consequência é espantosa. Eu fico imaginando o que que tem no cérebro dessas cacatuas malditas. Mas enfim, a burrice é uma praga que está, né, espalhada pelo mundo. A gente não pode também esperar nada muito diferente. Tô contente com a situação. Tô contente com o fato da gente precisar de uma vitória simples contra o Bahia em casa para passar de fase. E se passar de fase, gente, não interessa se foi com dois empates, se foi nos pênaltis, se foi com uma derrota e uma vitória. O que em mata-mata, o que interessa é classificar. Então teve gente falando assim: eu não tô achando ruim por causa do resultado, eu tô achando ruim por causa do desempenho, mas vai querer desempenho. Mas é muito pentelho, cara, é muito pentelho. Então, sabe, eu não sei onde essas pessoas estavam na época da fila, talvez não fossem nascidas. Eu acho que essa é a diferença entre essa geração de palmeirenses e anterior. A geração anterior, da minha para trás, aprendeu a sofrer, sabe? Sabe o que é ter um time ruim. Sabe mesmo. Ah, mas eu também sei, eu vi o time de 2012. Mas então, só que você foi campeão naquele ano também. A gente via times ruins e não sabia o que era gritar campeão, cara. A gente ficou 16 anos sem gritar campeão. E a gente ia jogar clássico no Morumbi, tinha torcida do outro lado e os caras cantavam parabéns para você. Então quando a gente fez 10 anos de fila, até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns pra você. E cantavam isso pra gente. E aí 11, 12, 13. Chegou no 15, parecia que não acabava nunca a contagem. E quanto mais demorava, mais desesperador era. E a gente aguentava firme. A gente tinha casca. E aí a gente foi campeão em cima deles. E a gente via essa zoeira, não era na rede social, não era no meme, não era fotinho com letrinha, não era comentáriozinho de mundial, era ali no cara a cara, do outro lado do estádio. E se vocês não sabem o que é? Ou a maioria não sabe? Então, eu acho que vocês tinham que respeitar um pouco mais, sabe, esse passado. Então, quando a gente que já viu essas coisas, a gente fala que, pô, vai com calma, não é assim. Escuta um pouco, numa boa, na humildade. Bom, o Palmeiras jogou pelo resultado, botou o regulamento debaixo do braço, como se diz por aí, e segurou o resultado. 0-0 fora de casa. Isso não é se contentar com pouco, isso é estratégia de jogo. Pra que se expor? É um time que tá em formação. É um time que não tem ainda segurança para se lançar à frente. Vai arriscar tomar um gol para quê no mata-mata? Tem que segurar. Sabe? É gente que não sabe, não sabe nem a diferença de jogar um mata-mata e de um pontos corridos. Tem que, sabe, que aprender um pouco mais sobre futebol, sabe? Não é difícil, é só acompanhar. Mas também precisa de um pouco de tempo de janela para acumular essa experiência, né? Vamos lá. Tem uns malas aí, é? Então, tira esses caras, isso aí, Elvis. Passa o rodo nesses caras. A Carlinha pergunta, como seria o meu meio-campo? Pô, difícil essa, hein? É o meu ou como eu acho que o Filipão vai fazer, né? Eu gosto muito mais da proposta de jogo do Roger. Posse de bola, achar o espaço. Eu gosto muito mais do que do estilo do Filipão. Só que o estilo do Filipão é mais emoção, né? Estilo do Filipão, o time fica mais louco. O time fica mais. Deixa eu tentar achar um termo aqui que explique bem o espírito de torcer para um time do Filipão. Ah, coração, né? É um time que fica mais agudo, vertical, é muito tatiquês. Ah, cara, é muito mais legal, é muito mais emocionante torcer para um time do Filipão. Os jogadores, de alguma forma, eles entram com um espírito diferente. A gente sente isso na arquibancada, a gente sente isso no estádio. Com o Roger, com esse próprio Eduardo, os jogadores eles estão raciocinando muito mais, eles estão pensando muito mais. É um jogo muito mais complexo. Me agrada mais no, na, a beleza desse tipo de jogo, a inteligência. Mas, por outro lado, a emoção de torcer para um time agudo, que joga simples. Os times do Filipão são times simples, que não têm grandes, sabe, invenções táticas. Só que são simples e competitivos, porque eles sabem muito bem armar esses times de forma simples. O jogador absorve o que tem que fazer de forma muito simples, não tem que pensar muito no que vai fazer. E sobra mais tempo pro cérebro do jogador pensar em emoção, em dar a garra, porque não precisa pensar tanto. E isso faz diferença. É um estilo diferente de futebol. E claro, isso não quer dizer que é um futebol burro, que simplesmente coloca os caras lá e faz a motivação. Claro que não. Ele tem a dose certa das duas coisas. Por isso que ele é tão vencedor. Eu me tomo de 7-1, mas isso acontece, né? É difícil, mas acontece, né? Um grande abraço pro André. Falou que o Verdaz hoje tá raiz, tá mesmo. Vibrante, né? Quem falou aqui? Eu tava rolando aqui Dois falaram ao mesmo tempo, o César e o Seawolf. Vibrante, é isso mesmo. Cachorro louco. Cachorro louco, não. É, o João Paulo, que é padrinho, tá falando que não consegue mais assistir disputa de pênalti. Coração não aguenta. É, essa idade é foda, né? Coração não aguenta. O Andrei fala, como podemos solucionar nosso problema constante em perder pênaltis? Eu já falei milhares de vezes sobre pênaltis aqui. Mas milhares. É, para mim, pênalti é um processo mecânico que depende de treino. E você tem que se isolar do mundo, o batedor. Ele tem que ter treinamento mental para não entrar em pilha de goleiro, nem esquecer que o goleiro existe. Na verdade, ele tem que imaginar que o goleiro é um cone, só que o gol não está sendo defendido por um cone. Tem um arco ali no meio do gol e ele tem que meter lá nos cantinhos do arco, perto da trave. Senão, não vai fazer o gol. É isso que ele tem que pensar que vai acontecer. Então, ele tem que imaginar isso e fazer o movimento mecânico. E vai colocar a bola sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, fora do alcance do goleiro. Tem que esquecer que tem torcida, esquecer. Não é fácil, isso requer treinamento. Treinamento do movimento e treinamento mental. É concentração. Se concentrar, esquecer, se isolar do mundo e bater o pênalti. Todos do elenco têm que treinar isso todos os dias. 5, 10 minutos cada um, todos os dias. Treinando pênalti. Treina dois lugares diferentes. Os que... Se quiser treinar no meio, se quiser treinar no meio, tem que ser bem em cima. Mas não muito, que senão bate na trave igual do Bruno Henrique. Tem que treinar. É treino. Se treinar, é que nem... Meu, imagina o jogador de basquete que joga na cesta. A precisão que o cara tem que ter. O cara treina. Ele acerta um lugar muito menor. Tudo bem que é com a mão. Mas com o pé, dá pra treinar e falar, vou colocar sempre ali. Vou colocar sempre ali. E colocar. Acabou. Então é isso, é treinar. O Odraúde, ele tá aqui pedindo obrigado, eu não sei do que você tá querendo obrigado. Mas enfim. Ó, o Zé tá aqui, grande Zé. Minha vida é você, né? Muito bem, rapaziada. É, aliás, estavam xingando o Bruno Henrique ontem, né? Como disse aqui o cantinho do corvo. É, então. Ah, vai um golinho aí, rapaziada. Aliás, vocês sabem que marca que é essa cerveja aqui? Então, vai ser surpresa. Vai ter uma cerveja que vai ser a cerveja do Verdazzo. Tá? Aguardem as novidades. Vamos lá. É muita loucura entrar com Felipe Melo e Thiago Santos e soltar os laterais na banguela? Na banguela não, não pode ser na banguela. Tem que ser na boa e engatado. Não na banguela. Eu acho que isso faz parte do desenvolvimento do time. Esse é um dos pontos simples que o Filipão tende a empregar no time dele. Cara, é muito gostoso assistir jogo do time do Filipão. Eu não vejo a hora de ir no Allianz Parque com o time já pilhado, já, sabe, tendo absorvido a filosofia do Filipão, indo com tudo pra cima do mata-mata, torcida enlouquecida. É demais. Em 2012 a gente não conseguiu sentir isso direito, porque a gente não tinha casa, né? A gente jogava em Barueri, a gente jogava no Canindé, e era muito ruim, próprio Pacaembu, né? Não era legal. E um abraço pro Lucas Galli. No Allianz Parque, eu quero ver quando ele criar a identidade com o Allianz Parque, vai ser demais. O Lucas está perguntando se alguns jogadores são proibidos de treinar pênalti e falta por conta do nível de CK elevado. CK é aquela enzima que o organismo libera quando está na iminência de acontecer uma lesão. Alternativa ao treinamento emocional? Eu acho que tem que ter um planejamento para isso. E aí entra a equipe científica. Então, você pode ter o Filipão com sua tática não tão elaborada e com foco no emocional, na administração de grupo, que, porra, a gente viu quanto que um grupo, por mais que seja bem treinadinho, com a tática em dia, mas que com problema de relacionamento, problema de vestiário, não funciona. Não adianta nada. Então, para ser treinador hoje, tem que ter o um equilíbrio completo, né? De todas as frentes de trabalho. E o Filipão parece ter esse equilíbrio. Ele não é excelente em tática, ele não é o mega estudioso, mas ele é um cara que sabe o que está fazendo dentro daquela proposta. Mas isso não impede que ele tenha uma equipe científica, aí sim, né, para cuidar de todo essa coisa que tem por trás do trabalho final, com bola, de vestiário. Então tem tudo isso daí. E aí você pode fazer uma programação, né? O cara não precisa treinar pênalti todo dia, 10 batidas de pênalti. Batida de pênalti também é uma coisa, né, Lucas? Uma coisa é treinar pênalti, outra é treinar falta. São coisas bem distintas. A potência que você coloca numa batida de falta é muito diferente da potência que você coloca numa batida de pênalti. Bater pênalti não arrebenta a perna de ninguém. Acho que dá para bater 10, 15 pênaltis que não arrebenta a perna, não. Tá? Mas de toda forma, isso se encaixa no treinamento de falta. Acho que tem que fazer a programação, fazer toda essa medição que você está falando, fazer o rodízio. Um dia vai treinar pênalti, outro dia vai treinar falta, de forma que não arrisque uma lesão por causa de treinamento de bola parada, né? Eu acho que as planilhas existem para isso. Empolguei, disse o Kleber Bassi. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fico muito satisfeito de ver vocês compartilhando dessa empolgação com efeito Filipão. Agora, lembra que eu falei lá no começo que eu ia falar de uma coisa chata? Eu vou falar. Primeiro eu vou responder o Jorge Batista, que fez aqui um superchat. Um grande abraço, Jorge. Seja bem-vindo. Você disse que assistiu o jogo lá na Fonte Nova e ficou na dúvida. Será que o Palmeiras se nivelou ao Bahia ou ao Bahia que jogou bem? Acho que o Palmeiras se nivelou ao Bahia. Nesse jogo, o Palmeiras se nivelou ao Bahia. O Palmeiras está desarrumado, o Palmeiras está sem pai nem mãe, né? Ou o pai está viajando. Então, eu acho que foi o Palmeiras que se nivelou o Bahia, assim. Mas eu falei que ia falar uma coisa chata. Então, vamos lá, se preparem para ouvir uma opinião que talvez vocês não gostem e me respeitem, tá? Que o que eu vou falar, eu não vou faltar com respeito com ninguém. Eu tenho muita preocupação diante dessa chatice da torcida com essa relação que deve existir para que o time do Filipão funcione, disso não funcionar diante de eventuais resultados ruins. Então a gente já viu ontem os caras descascando o Paulo Turra por causa de um empate em pontos corridos. Imagina o primeiro tropeço no Campeonato Brasileiro, que aí ponto perdido é mesmo, é irrecuperável. O Filipão, para dar a química completa, para funcionar tudo, o Filipão precisa de torcida. Ele precisa do apoio da torcida. O time, não ele. O time do Filipão precisa do combustível da torcida. Então, não é para vaiar o Deyverson, em hipótese nenhuma, vaiar nenhum jogador durante o jogo. E nossa torcida está insuportavelmente xingalhona. Isso não pode acontecer. Nossa torcida tem que fazer parte do negócio. Tem que aprender que vai fazer parte do negócio. E fazer parte não significa vou cobrar. Torcida tá, sabe, se achando demais. Eu vou cobrar. Cara, quem cobra é o chefe. A torcida não é chefe de porra nenhuma. A torcida é a torcida. A torcida torce. A torcida empurra. A torcida apoia. Pelo menos a torcida de um time vencedor. Essa história de não vai por amor, vai pelo terror, isso é uma grande estupidez inventada pela torcida do Flamengo, que a torcida do Corinthians também aplica. E que de alguma forma, por uma característica dos clubes, lá funciona. Aqui no Palmeiras, nunca funcionou isso. Nunca. Ouviram, né? Então, se o Palmeiras não tiver bons resultados no começo, eu tenho extremo receio do que essa torcida vai começar a fazer com o Felipão, ou com os jogadores, ou com ambos. E tenho medo que tudo seja posto a perder. E não, e é claro que não vai ser só culpa da torcida. Não é isso que eu estou falando. Mas a torcida não vai estar fazendo sua parte. E vai tornar mais difícil. E aí, um jogador que não é tão bom, tem muito menos chance de acertar. Eu lembro no time do Palmeiras, de 99, que tinha muitos jogadores excelentes. Mas tinha jogadores, mais ou menos, que entravam e pareciam que eram do mesmo nível. Tinha um lateralzinho esquerdo chamado Thiago Silva, que ele era a reserva do Júnior, que ele entrava, parecia que era o Júnior. Não tinha tanta diferença. Entrava encaixado, entrava confiante. A nossa torcida é campeã do mundo de tirar a confiança do time. A nossa torcida precisa jogar a favor do time. Não são poucos os relatos que a gente tem de gente que fala que o Allianz Parque está insuportável. Principalmente, acho que só no Gol Norte que não tem esse tipo de comportamento babaca. Em todos os outros setores, em cima, embaixo, do meio, atrás, no Gol Sul. É um saco. Eu não sei porque eu fico ali na Superior Oeste fazendo lá um trabalho que a gente se propõe a fazer já há mais de um ano. E lá eu escuto a pentelhação, sabe, nego que não pode ver o cara errar um passe, 2, 3 minutos de jogo, o nego já tá reclamando, enchendo o saco. É demais pra mim, cara. Eu não sei onde que eles acham que eles vão conseguir. É gente que vai no estádio pra sabe, sei lá, amansar as frustrações pessoais, ou porque acha que pagou caro no ingresso, o ingresso é caro, então tem que ver espetáculo. Ixi, você vai no estádio para apoiar o Palmeiras, não interessa se você pagou caro ou barato. Se você consegue pagar um ingresso caro, você é um privilegiado na vida. Porque eu aposto que tem um monte de gente que não tem condição de ir no estádio, que daria a vida para ver um jogo, que estaria lá só batendo palma, encantado, chorando, emocionado de estar vendo o Palmeiras. Saco. Vamos lá. Elvis, bota ordem na casa. Quem escrever com caps, tira fora. Ó, esse aqui eu já vou tirar fora. É sempre ele, é sempre o mesmo. Vou tirar. Pode ficar com a mão pesada aí, viu, estagiário? Mão pesada, desce o cacete. Deixa eu ver lá. Ah, você está separando, agora que eu vi. Vamos lá. O time estava mais desorganizado ontem do que com o Roger Machado? Sim, muito mais desorganizado e é normal. Não dá para exigir mais organização no primeiro jogo. Vitor Menice, que fez essa pergunta. Ah, Arthur Maimone, você sempre faz essa pergunta e a besta do estagiário nunca seleciona. E agora ele selecionou, finalmente. O Arthur é meu amigo, também é filho do meu amigo Roberval, e ele quer saber de onde vêm as expressões. Ele fala xingamento, não é xingamento, é uma expressão, ou expressões. Animal de teta, o que é um animal de teta? Cara, animal de teta, quem falava animal de teta era um professor de artes que eu tinha na sexta série, lá em Sorocaba. Artes, na verdade não era artes, era tipo marcenaria, sabe? O nome da matéria era artes, não sei o quê, mas a gente mexia com serra elétrica, com madeira, colava madeira, fazendo os negócios legais. Uma escola bacana que eu frequentava, escola pública. Tinha esse tipo de coisa, lá em Sorocaba. E o nome dele era... O nome do professor era Seu Hélio Gagliardi. E ele era velhão já, ele tinha mais de 70 anos. E há quem diga que ele tomava umas antes da aula. Eu acho que era só o jeitão dele mesmo. A gente não sentia cheiro, era folclore, não bebia nada. Mas ele era desbocado pra caramba. E quando o moleque botava o dedão ali perto da serra pra perder a tampa do dedo, ele dava uns berros: "Ah, seu animal de teta!" E eu adorava quando ele falava isso. É do mesmo jeito que vocês gostam quando eu uso. É o mesmo efeito. Então é uma expressão que me marcou desde criança e eu acho muito legal de usar. E dromedário, cara, foi nessas de ficar chamando de animal de teta, de puta como vocês são burro. E aí, tanto chamava o pessoal de burro quando fazia umas perguntas idiotas nos primeiros periscatos que a gente fazia lá no Periscope, que era muito mais raiz do que hoje, muito mais raiz até do que este. Eu xingava todo mundo, né? Eu falava um monte de palavrão. E aí, eu xingar de burro começou a ficar muito, né? Eu comecei a variar a fauna. E aí eu chamava de protozoário, chamava de ameba, aquela anta, né? E aí, numa dessas, eu falei que o cara era um dromedário. E aí saiu engraçado, naquela vez. Ficou engraçado. Depois eu fui ver a gravação, ficou engraçado mesmo. E eu recebi muita gente vindo falar que dromedário foi. É, engraçadíssimo, que aí ficou, aí pegou. Foi por acidente. Do mesmo jeito que o ao vivo, foi um acidente, né? Que eu tava realmente querendo saber se tava ao vivo, aí virou bordão, né? O pessoal gosta, então enquanto o pessoal estiver gostando, a gente vai continuar. O Gilmar tá falando que lá em Sorocaba tem a expressão jaburu de teta. Essa é nova. Quando eu morava aí, eu morei aí em Sorocaba até 1989. Já faz quase 30 anos que eu vim morar aqui em São Paulo. E não tinha essa expressão nessa época, não. Meu amigo Luiz Fronterota disse que está emocionado pela chegada do Filipão. É importante a gente falar sobre a entrevista do Filipão hoje. O velho é foda, né? Eu acho ele muito foda. Eu tenho um amigo que ele encontrou o Filipão, que é padrinho. E ele encontrou o Filipão num evento corporativo. Na outra passagem dele, né? Em 2000, até 2012. Acho que foi em 11 ou 12 que isso aconteceu. E depois do evento e tal, que teve lá um regabofe ali. Diz que ele chegou no Filipão, lógico, né? Tinha uma roda em volta dele, não podia ser diferente. E ele falou: "Ó, sou palmeirense e tal." E foi antes, foi 2010, acho que ele tinha acabado de chegar. Ele ainda não tinha visto a roubada que ele tinha se enfiado. E esse meu amigo, ele falou que ele sentiu na fala do Filipão um amor enorme pelo Palmeiras, um carinho enorme pelo Palmeiras. Eu sempre falo que quem ama o Palmeiras somos nós. Eles não amam o Palmeiras como nós amamos. E ele mesmo falou isso hoje de alguma forma. Ele falou: "Nós não nascemos palmeirenses, né?" Vocês que acompanharam a entrevista dele, ele deixa isso claro. Mas ele mostra que ele aprendeu, que ele criou alguma coisa com o Palmeiras da mesma forma que ele tem com o Grêmio. Ele mostrou esse mesmo sentimento que ele tem com o Grêmio e com o Palmeiras. Então, quando ele fala que ele estava lá na China, que ele acompanhava os jogos dos times aqui no Brasil, ele falava: "Não, quando era jogo do Palmeiras, do Grêmio e do Caxias, que ele juntava a galera lá, ia tomar um chimarrão." Chimarrão, ele ia tomar sei lá o quê, né? Mas ele tem uma relação diferente com o Palmeiras e eu acho que ele tem ainda um sentimento de dar a volta por cima em relação ao que aconteceu em 2012. Eu acho que ele quer fazer um negócio de chegar aqui e ganhar título. Eu senti que ele está com vontade. Dinheiro ele não precisa. Ele estava discutindo para treinar a seleção de classe C para ganhar um monte de dinheiro. Convenhamos que de dinheiro ele não precisa mais e que ele escolheu o Palmeiras pelo desafio esportivo. Por querer ganhar pelo Palmeiras. Quero ser campeão pelo Palmeiras. Ele sabe. A foto dele segurando a Copa do Brasil com a mão só, lá no Couto Pereira, uma foto clássica, mostra o quanto ele tem tesão, sabe, de ser campeão pelo Palmeiras. Eu acho que ele deve ter erguido um monte de taça lá no Uzbequistão, na China. Eu duvido que ele tenha feito esse gesto que ele fez no Couto Pereira. Então, junta isso com a forma com que ele faz o time jogar, a atmosfera que os times dele criam no estádio, quando dá liga, né? E na seleção brasileira, desculpa, isso nunca vai acontecer. Nem o time de 2002 tinha esse negócio de... Por quê? Porque a relação do brasileiro com a seleção é diferente com o clube, todo mundo sabe disso. Então, eu tô muito, muito afim de ver o time do Filipão jogar. Então é emocionante mesmo o que o Fronterota falou, ver o cara voltando. Por mais que ele tenha feito um monte de cagada aqui em 2012, ele fez cagadas feias, mas eu não vejo a hora, cara. Eu não vejo a hora. Tomar uma aqui. Tomem vocês também. Vamos lá. Ah, teve as patadas que ele deu também, né? Acho que a patada mais significativa foi quando o cara falou, porque você tomou 7-1. E ele falou, opa, peraí. Eu não fui o último do mal aqui na nossa torcida. Disse que eu até perderia um jogo só para salvar o emprego do Tite. É, o contexto que ele falou, óbvio, não é exatamente esse, mas o que ele quis dizer foi que ele tinha muita consideração pelo Tite. E algo aconteceu que o Filipão está muito chateado, magoado com o Tite. E deu uma patadinha bem dada, né, hoje. Não só no repórter babaca, mas também no Tite. Agora, eu achei que os repórteres não foram mal, não. É, teve um ou outro, esse aí, por exemplo. Teve mais, acho que uma ou duas que foram... Não precisavam, mas... É que não precisavam. Os caras quiseram fazer a pergunta idiota, babaca, né? Quiseram causar. Mas a maioria eu achei que foi respeitosa. A maioria deles eu acho que... Principalmente os palmeirenses. Os setoristas palmeirenses. Estão todos encantados com o Filipão. Esse cara, ele fez alguma coisa, ele tem alguma coisa que, enquanto ele não era do Palmeiras, se ele passasse na rua, era capaz de 80% dos palmeirenses olhar até com alguma indiferença, porque na balança, tudo que ele fez de bom e tudo que ele fez de ruim é meio que se anulam para alguns, para muitos até. Para mim, não. Para mim, ainda o peso ainda era positivo. Mas a partir do momento que ele voltou a ser do Palmeiras, puta, parece que não teve nada de ruim. Todo mundo passou a borracha em 2012, parte ruim, e todo mundo só lembra do... Eu tô arrepiado, gente, de falar isso. É inexplicável. O futebol faz essas coisas com a gente. Eu que prezo tanto, vocês conhecem. Parte racional, parte de pensar, parte de, sabe, de compreender... Mas esse componente emocional nunca vai sair de dentro da gente. Então é nessas horas que eu falo, eu continuo torcedor. A essência de torcedor nunca vai sair de dentro. É o que explica a gente se emocionar com uma coisa que não deveria, mas se emociona. Eu não sei explicar por que eu me emociono de ver o Filipão de volta ao comando do Palmeiras. Então eu tô muito feliz, tô muito ansioso para ver o Palmeiras do Filipão. Vamos lá, rapaziada, vamos fazer um superchat aí para fazer as perguntas. Tem muita pergunta, então eu vou dar preferência para o superchat. O Renan, ele pergunta quem eu colocaria de capitão do time. Difícil, esse é o tipo de resposta que eu só posso dar com propriedade se eu acompanhasse o dia a dia no treinamento. Acho que caiu bem no Bruno Henrique. Mas... eu acho que falta alguma coisa no aspecto liderança para o Bruno Henrique. Mas eu acho, é aquela coisa de acompanhar a distância. Um abraço ao Kleberson, disse que não queria o Filipão, mas ele vai trazer título, então é aquela coisa, né? Até ontem, Não queria, mas agora que veio, tá adorando. Vai trazer, vai ser campeão. Então, essa história do capitão, cara. Eu acho que o Filipão vai extrair essa liderança de alguém. Eu acho que até essa capacidade ele tem. Ele vai aflorar isso em alguém e o cara. E a braçadeira vai entrar sozinha no braço desse cara, que eu não sei quem é ainda. Pode até ser o Bruno Henrique. Pode ser o Moisés. Pode ser o Dudu. Não sei, não sei. Sinceramente, não sei. Gostaria de estar lá na academia de futebol. Gostaria de já ter os 1.000 padrinhos para poder me dedicar 100% à cobertura do Palmeiras. Nós estamos com 421 hoje. Gostaria de estar lá na academia hoje cobrindo a chegada do Filipão. Aliás, eu tive a chance de cobrir a chegada dele em 2010. Eu estava lá, onde hoje é o centro de excelência, onde era um ginásio. Foi improvisada ali uma sala de imprensa gigante, porque tinha muita gente. Então, não foi na sala de imprensa normal, como hoje. Naquela vez foi no ginásio, a chegada do Filipão. E eu estava lá, eu filmei tudo. Tive a chance porque eu trabalhava de home office. E eu tinha um pouco mais de flexibilidade no trabalho do que eu tenho hoje. Então. Esqueci de novo, tá vendo? Cerveja. Ai, ai. Por que eu comecei a falar isso? O Juarez Júnior tá falando que encontrou com o Luxemburgo na cidade onde ele mora, em Alagoas. Mesmo sabendo que ele é flamenguista, ou flamerdista, como ele disse, agradeceu pelos títulos. Imagina se encontrasse o Filipão. Então, o Luxemburgo é outro cara que, sabe, no final das contas, hoje que ele já se tornou uma figura folclórica, e praticamente ele é desprezado por todos os times, ele deve ter oferta de time, assim, nível Paraná Clube para baixo. Time grande não tá mais querendo o Luxemburgo. Todo mundo percebeu a cilada que é o Luxemburgo hoje. Então ele virou um cara folclórico, virou youtuber também, um barato. Então hoje é um cara que eu tenho carinho pela figura dele hoje. Eu não vejo ele mais como um possível adversário, muito menos como possível técnico, por favor. Então hoje ele é um cara que eu teria carinho pela figura que ele é, né? Ele é um cara engraçado, um cara divertido, um cara bem-humorado. Aquele estilo dele é muito engraçado. E tem toda o agradecimento, né? A gratidão que eu tenho pelo Lucha por 93. Quem viveu 93? Quem viveu 93 viveu. E era o Lucha, o técnico. E não só 93. Os dois títulos de 93, o Paulista e o Brasileiro. De novo, em 94, Paulista e Brasileiro. Olha isso, gente. Ele conseguiu Paulista e Brasileiro. O Gambá fica todo felizinho que ganhou Paulista e Brasileiro ano passado. O Palmeiras fez isso. 2 anos seguidos, na mão do Luxemburgo. Sendo que desses títulos aí, foram dois em cima do Gambá. O Paulista de 93 e o Brasileiro de 94. Tá? Eles ficaram felizes porque ganharam o Paulista aqui em cima da gente. Nós ganhamos, no intervalo de 2 anos, dois campeonatos em cima deles. Três, porque teve o Rio São Paulo também. Enfiado no meio deles, teve o Rio São Paulo com o time reserva. Com o time titular, metade estava na Copa América, na seleção. Então, o Palmeiras com o time reserva ganhou o Rio São Paulo do Corinthians. Então, 93, 93 e 94. Três, cinco títulos, sendo três em cima do Corinthians. Então, não tem como não. Né? Ah, depois ele montou aquele time de 96, que foi uma máquina de jogar bola. E de quebra ele ganhou 2008. Que se não fosse aquele título de 2008, a gente ia ficar bem uns 12 anos na fila de novo. Né? Entre 2000 e 2012. Se não fosse o Filipão, o Luxemburgo também. Então, eu tenho muita gratidão ao Luxemburgo. A Carlinha quer saber o que eu acho do Dudu. Que ele está abaixo do que pode dar. Sim, ele está abaixo, sem dúvida nenhuma. Agora, por quê? Pode ser a questão da China lá? Pode. Agora, isso é uma coisa que passa. Ele não vai ficar remoendo isso 6 meses. Ele pode ficar de bico agora, pode ficar meio desmotivado agora. Mas só de chegar o Filipão, que é um cara com quem ele já trabalhou lá no Grêmio, nessa passagem do Filipão pelo Grêmio depois da Copa de 14, foi o Filipão que, aliás, o Dudu jogava ao lado do Luan no Grêmio do Filipão, tá? Depois o Roger assumiu. Então, o Dudu tem muito carinho pelo Filipão. Declarou isso publicamente aí recentemente, vocês devem ter acompanhado. Então, eu acho que o Dudu vai superar. O Dudu é um cara que aprendeu também a ter carinho pelo Palmeiras. Os filhos deles são malucos pelo Palmeiras, então isso pesa. Os Duduzinhos, né? Isso pesa. E daqui a pouco ele vai estar motivadíssimo de novo. E tem a questão da fase técnica também. Às vezes ele está numa fase técnica ruim. E isso acontece. E não dura para sempre. Ele é um cara excelente, ele é muito bom. E daqui a pouco ele vai estar jogando muita bola de novo. O Davi Felipe pergunta se eu acho que o Cuca um dia voltará a treinar o Palmeiras num futuro não tão distante. Não pode ser num futuro muito distante, porque senão ele também já não dá mais tempo, né? O Cuca já tá com quase 60 anos, né? Não pode demorar muito, não. Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Filipão tende a ficar aqui no Palmeiras. Eu torço pra isso, tá, gente? Porque se der errado, é que eu tenho falado, se der errado agora no começo, se o Palmeiras for eliminado pelo Cerro, pode acontecer. Eu acho que o Filipão pode sair no fim do ano. Sabe, tudo que a gente tá falando aqui agora, castelo de cartas, né? Por isso que eu falei que ia falar uma coisa chata, acabei não falando. É isso. Porque a nossa torcida é muito chata, a pressão é muito grande. E se o Palmeiras for eliminado, e aí vai sobrar só o Brasileirão, se for eliminado das Copas, né? E aí sobra só o Brasileirão, que a gente tem que correr atrás e não ganhar o Brasileiro no fim do ano, cai o Filipão. Vocês vão derrubar o Filipão. Vocês vão derrubar o Filipão. Vocês não aguentam um resultado ruim. Vocês não pensam em projeto de longo prazo. Mas se der certo, se a gente for campeão, aí ele vai ter estofo para montar um negócio mais sólido. E aí eu vejo o Filipão assumindo aquele cargo de diretor técnico que eu falo tanto aqui para vocês. Então ele fica de técnico, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, ou até o fim do contrato, já preparando o sucessor, que pode ser o Paulo Turra. Pode. Paulo Turra não, por que não? Se ele ficar 2 anos e meio aqui aprendendo com o Filipão, ele vai ter todas as condições. Não é porque ele foi um zagueiro grosso que ele vai ser um técnico ruim. Aliás, o Filipão foi um zagueiro grossíssimo, péssimo. Pior que o Paulo Turra. O Filipão. O Luxemburgo foi um lateral nível Gerley. Então, não é porque ele era ruim que ele vai ser um mau técnico, né? E ontem não é parâmetro para nada, por favor. A Carlinha perguntou onde a gente encaixa o Johan e o Arthur nesse time? No banco, né? No banco. O Arthur vai ser sempre a primeira opção, porque enquanto não tiver mais opções de jogador de beirada, é o Dudu e é ele, e o William, né? O William vai se reinventar, ele vai voltar às origens, ele vai voltar a ser ponta, que é o que ele era no início da carreira. Vocês lembram ele jogando pelo Cruzeiro? Jogando pelo Corinthians, até pelo Corinthians, ele jogava de ponta. Marcava gol no Palmeiras, pelo Corinthians e pelo Cruzeiro, jogando de ponta. No momento em que o nosso amigo Torelli faz mais um superchat, diz que tá emocionado com a volta do Filipão. Quer saber se o Bruno tomou o conhaque ontem? Então, depois que acabou a transmissão, aí ele ficou mais relaxado. Quando a gente falou de fazer a transmissão, tomar o conhaque ali na transmissão, ele falou: não, não, não. Ele ficou assustado. Por quê? Porque quando você toma o álcool e tá falando, detona toda a dicção. Então, o narrador não pode fazer isso, né? Eu ainda posso. Narrador, não. E o Marcos Vinícius fez um superchat só para falar, para ficar padrinho e participar da comunidade do Verdazo. O valor é você que decide. O site é padrim.com.br/verdazo. Apoie esse projeto e junte-se a nós. Sabe por que que ele está falando isso, gente? Porque o Marcos Vinícius, ele é padrinho já há muito tempo, um dos primeiros que acompanha a gente há muito tempo e um dos primeiros a decidir apoiar o Verdazo desde que a gente começou esse projeto de crowdfunding. E ele sabe da seriedade do projeto, ele conhece, ele acompanha de perto. É um cara que sempre deu valor ao conteúdo que a gente produz. E ele tá vendo quanto vai ser importante chegar nesse mil. Quando tem entrevistas como essas de hoje que a gente vê o quanto é importante. A gente viu tanta pergunta idiota, tanta pergunta babaca, então teria tanta pergunta mais legal para fazer pro Filipão. E ninguém fez. E eu faria uma pergunta, certamente escolhida entre várias que vocês fariam, padrinhos. Então, eu vou pegar a minha mochilinha, falar, pessoal, tô indo pra academia. Né, o dia que tiver mil padrinhos, que vocês forem a minha única fonte de renda, e eu preciso de segurança para isso, por isso que eu preciso de mil. Só que aí eu vou chegar para vocês, eu vou chegar lá no WhatsApp e falar assim, perguntas para o jogador tal, que é hoje, a entrevista. O coletivo dele, o coletivo hoje é desse cara. E aí vocês vão mandar, sei lá, 100 perguntas. Eu vou escolher duas ou três e deixar separadinho ali. Você não pode fazer só uma ou duas, porque alguém pode fazer a mesma na tua frente e você fica vendido. Você separa três ou quatro ali e pergunta dos padrinhos. Então, você é o representante de vocês lá. Então, isso é importante. E o Marcos Vinícius percebe essa importância, por isso ele recomenda que vocês entrem em www.padrim.com.br/verdazo e se tornem padrinhos para que esse momento dos mil padrinhos chegue logo, para que a gente possa fazer o trabalho lá direto da academia. O Tom disse que o Filipão tá mais para Mourinho. O Mourinho é um cara extremamente tático, né? Extremamente cerebral. Não vejo desse jeito, não. Vamos lá. O Robson tá falando que virou padrinho essa semana. Virou mesmo. Se tornou padrinho. Dionísio batendo palmas, é amigo, né? Amigo não conta. É amigo, né, Dionísio? O Renan Tafuri pergunta se eu acho que o Palmeiras tem algo que só dá certo com um treinador experiente ou você acha que algum dia teremos um jovem se dando bem também? Renan Tafuri, o Vanderlei Luxemburgo tinha 40 anos quando o Palmeiras foi campeão em 93 com ele. Quer dizer, a idade certa ninguém sabe, né? Porque é até aquilo. Mas ele tinha 40 e poucos. Ele era mais novo do que eu hoje, quando foi técnico do Palmeiras em 93. É isso? Tem abraços, rapaziada? Quem que tá com abraço? Não tem abraço. Não tem treinador de salão. Então faça assim, comecem a pedir abraço. Quem quer abraço? A hora é agora. A hora é agora de pedir abraço. Ah, tem o Flávio F. que fez aqui um superchat que eu deixei passar. Desculpa, Flávio. Ainda bem que eu voltei e consegui pegar agora. Vendo o time do Filipão, sinto falta do Keno. Muito bem observado, cara. Você foi na veia. O Keno ia encaixar como uma luva no time do Filipão. Assim como eu acho que o Borja vai encaixar. Eu acho que o Borja vai... O Borja vai estourar de fazer gol com o Filipão. O Ricardo Vigato quer abraço. Ele está em Campinas assistindo com a filhinha, com a Lorena. Um beijinho, viu, Lorena? Tio fala palavrão, mas não repita, tá? Não repita. Sérgio Luiz, quer abraço, abraço. Falem de onde vocês estão falando, vai. Eliandro, quer abraço. Paulo Vicente, que virou padrinho agora, quer abraço. O Juliano, que mora nas Perdizes, ali perto do Palmeiras, que abraço. Abraço para todos vocês. Abraço para Ponta Grossa, para o meu amigo Celalco, que também é um dos primeiros padrinhos do nosso projeto. Um abraço para o Gabriel Capello, para a Carlinha, que está na Argentina. O Vitor Nunes fala assim, ser padrinho, como assim? Tem que pagar? Padrinho é o cara que sustenta o nosso trabalho. Como eu disse, eu vou explicar porque, né? Eu quero me dedicar só a isso. Eu não consigo me dedicar só a cobrir o Palmeiras. Eu trabalho o dia inteiro, só faço isso à noite. E eu não, por exemplo, só fui ver a entrevista do Filipão depois das 7 da noite. Não consegui ver ao vivo. Às vezes eu consigo, às vezes não. Então, ser padrinho são os caras que vão juntar-se. Quando chegar no mil, eu vou ter renda suficiente vinda dos padrinhos para pedir demissão do meu trabalho e trabalhar só pro Palmeiras, só pro Verdazo. só para vocês. Então, tem que pagar. Só quanto? Você decide. Então, tem gente que paga 5, tem gente que paga 10, tem gente que paga 50, tem gente que paga mais que 50. Então, é quanto cabe no seu bolso e quanto você acha que vale esse serviço. Você não paga Netflix, você não paga a Net, você não toma a sua cerveja. São coisas que te dão retorno de alguma forma. Então, o nosso trabalho também vai te dar retorno de alguma forma e você que avalia quanto vale. Então você entra em www.padrim.com.br/verdaço, entendeu? Victor Nunes e todos que também não estavam entendendo direito do que a gente estava falando. Dimple Saxões, que na verdade se chama Adolfo De Crescenzo, que também é padrinho, ficou padrinho essa semana, isso mesmo. Um grande abraço, que é de Rio Preto, quente pra caramba. Lucha foi campeão no Bragantino em 1990, disse o Elídio, é isso mesmo. Tambaú é a terra do Marcelo Torelli. Tambaú, agora para mim, é a terra do Marcelo Torelli, né? É o embaixador do Palmeiras em Tambaú. Quem mora lá em Sorocaba, no Parque São Bento, é o Gilmar Fontes. Um abraço. Renato de Pinda. André Luiz de Cambé, no Paraná. O Ivan de Brasília. O Júlio César, que é padrinho, que mora aqui no ABC, no Santo André. O Alexandro, que está no Tatuapé. O Ricardo do Gama, mora lá no Gama, lá no Distrito Federal. O Marcos Saavedra, que mora na Zona Oeste da capital. O Sérgio Luiz, que já deixou o seu recado aqui, que mora em Alagoinhas, na Bahia. O Renan, que mora em duas cidades, em Taquaritinga, que é a terra do Cate, em Araraquara, que é a terra da Ferrinha. O Nicolete, que é padrinho de São José dos Campos, terra da Águia do Vale. O Fabrício Moura, que é de Interlagos, está gostando do programa. Obrigado, Fabrício. Volte mais vezes. O Flávio F., que é também padrinho, que eu vi a mensagem dele atrasado, né? Que mora lá em Aracaju, no Sergipe, e que está com a Sofia, que, por coincidência, é filha dele. Ei, Sofia! Beijinho, viu, Sofia? Outro padrinho é o Maurílio Martins. Você vê como os padrinhos acompanham, gente? Eles não são só o cara que... Eles acompanham, eles gostam do trabalho. Então, vocês que também gostam, ainda não são padrinhos, vocês têm muito em comum com esses caras. O Charlie Tai, ou Tei, eu acho que é Tai, né? Tá mandando um abraço aqui, falando que é um ótimo trabalho, muito obrigado. Continuarei fazendo. Taílson de Machados, em Pernambuco. O Renato de Pinda, já falei. Tem outro de Pinda aqui, que agora já não sei se era você. É, era você mesmo, ganhou de novo. O Carlos Muraki tá falando que vale bastante. Opa, tô esperando aqui, então você ficar padrinho, hein, Carlos? Ele está em RP, que pode ser Rio Preto ou Ribeirão Preto. O Reinaldo Katsuji, que é de Arapongas. O Tom, ele fala assim, o Conrado quer viver de falar do time do coração. Isso que é emprego dos sonhos. Mas, cara, eu escolhi isso. Eu escolhi porque no meu emprego eu não sou feliz. Eu acho que a maioria de todos nós aqui não é. Então eu estou correndo atrás do meu sonho, cara. E eu acho que todo mundo deve correr atrás de seus sonhos. E... além de dar certo, porque vai ser puta, muito bom para mim, eu vou adorar se der certo, eu também vou servir de exemplo para que outras pessoas façam isso, que corram atrás de seus sonhos. Então isso vai me tornar duplamente realizado. Tomara que dê certo, né? Davi Felipe de Leme, Kleberson de Maringá, Éder de Campo Mourão, Davidson, padrinho, lá de Sorocaba também, da minha terra, né? Adoro Sorocaba. Onde eu nasci, cresci. Ele e o Enzo. O Enzo está lá em Sorocaba também. Um abração, viu, Enzo? Agnaldo de Apucarana. Rafael Arte de Vinhedo. Carlos Eduardo de Juazeiro do Norte, no Ceará. Bruno Moraes. Puta, agora, ó, tem muito abraço para mandar ainda aqui. Eu vou acelerar, tá, gente? Bruno Moraes, que é de um lugar, né, que tem quem gosta e quem não gosta. Principalmente São Paulino gosta muito. O Juarez quer abraço para ele, para o afilhado, para o Celso, para o Murilo e para o Júlio César, todos que moram em Marechal Deodoro, em Alagoas. O João Neto pergunta se o Mário Sérgio jogou bem no Palmeiras. Jogou muito. Jogou muito. Jogou pouco tempo, mas jogou muita bola. Ele era muito bom. O Kleberson disse que vai tomar vergonha na cara e vai virar padrinho. É isso mesmo. Tem que ter vergonha nessa cara aí. Virar padrinho. Deixa eu acabar a cerveja aqui, vai. É, Carlos de Ribeirão Preto. O Éder, que é padrinho também. Que abraço. O Ivan também. O Silvan tá pedindo like. Like, like, like, like. É isso aí, like. Conrado, parabéns pelo canal. Vicente de Osasco, muito bem. Abraços para o Michael, que é filho do Antônio Mendes, em São Sebastião, no Distrito Federal. Abraço para o Rafael Barbosa, para a Vilma, que pediu abraço lá no começo. Agora dou abraço. Abraço para a Vilma e para o filhão João Luiz de Mogi Guaçu. Faltam quantos para dar certo? Nós estamos com 421, Carlos Muraqui. Então faltam 579, se minha conta está certa. Marco Antônio está falando do Mário Sérgio aqui, é isso. Flávio Samara está em Toronto. Meu irmão mora em Mississauga, aí do lado. O Márcio Avena, que é um abraço. Vou mandar um abraço para o Márcio Avena e para todo o Grupo de Bolão. Grupo de Bolão. É. Abraço para o Grupo de Bolão. Para o Paulo Nave, de Jaú, Terra do 15. Para o Leandro Nagasawa. Para o estagiário Elvis, que é do Bom Retiro. Para o Diego Coradini. E acabou. É, nossa. Tá tão bom, estão tão bons os periscates ultimamente que passa, né? Dá uma horinha que a gente se propõe. Mas vale a pena, eu tenho muito prazer em fazer isso. Pretendo fazer isso por toda a minha vida, enquanto eu tiver forças. E essa ideia de fazer sexta-feira com cerveja foi muito boa, né? De reviver essa ideia. Então vamos fazer sempre com cerveja e... Em breve teremos a cerveja oficial do Periscato, tá? Vocês vão conhecer, tá bom? Rapaziada, um prazer muito grande. Não se esqueçam de prestigiar também nossas transmissões ao vivo. Domingo eu e Bruno Zaniolo estaremos novamente lá no Covil 358 para transmitir América Mineiro e Palmeiras pelo Brasileirão. Estreia do Filipão, que alegria. Nos vemos então no domingo. 15 para as 4, a gente começa. Continuem tomando cerveja. Eu vou tomar mais várias. Agora eu me empolguei. E domingo a gente se fala de novo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Muito obrigado. Desculpem as patadas, mas eu sei que vocês gostam no fundo. E até domingo. Saudações ao Alviverdes a todos os periquitinhos e porquinhos. Pô, tá ao vivo ainda. É, eu sabia que tava ao vivo.